Afirmo. 2-1-1, obrigado. Correção, é 121 decimal 9, 6310. 219, 6330, valeu. Sim, se completa com a torre em 18.95. 18.95, boa tarde. Estado, pistão no zero, vento no 30 graus, zero menor. Libre colar, pistão 3 metros. Sequência do controle no 208, torre opera em 18.95, 1 no 8, 8.95, qual para ver? Azul 2926, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuda o time 10 no 4. Continua a aproximação com 10 no 4, azul 2926. Selene 330, taxa via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa e Juliette para o 1, 6330. 2740, mantenha o ponto de espera, dono zero. Vou manter o ponto de espera, 2740. As 2926, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus, 059. Pouso no zero, azul 2926. Controle 1208. 1208, 3605. Controle Salvador, tá 3605. Siga Mike, Wolf Mike. 121, decimal 90. A 3605, contato radar saiu da El, eu mantenho a 360 voando laser. 360, vai voar na flor de Ledo, 3605. Prossiga. Qual horário da notificação? 600, agora a coordenação não está aí. Para serviço de informação em alerta, Papa Paz do Luz, Juliette Serra, chama-se Adro Recife em 1288, alternando 1260. 288-260, o plano mudou automaticamente aqui para o 170. Confirme se foi CHG ou se é 1506 mesmo. Não, só de 1050 mesmo. 1050, gente. Boa noite, 67, chama Recife em 1251, alterna 13325. 1-3325, bom dia, gol 1867. Boa, 2740, pode já nem, mas... Afirmo, 2740. Como é que mantém a escuta e a guarda-costas? Três 926, solo 08, próxima à direita, chama solo 121, decimal 1. Direita 121. Já. Muito autorizado a olhar e corrigindo. Alinhe e mantém pistão no 7, afirmo. Motor Salvador, esse é o passaredo 2230, estabilizado na 1-0. 2230, passaredo, continue a aproximação, guarda a pista livre, ajuste de altímetro no 04. Nossa, escuta. Alô, azul 2926. autorizada pista 10, vento 160 graus, 07. Autorizada decolagem 10, azul 2740. Azul 2940. Golfo Mike, autorizado Salvador, Salvador, vou local sobrevoo Vasco da Gama, 500 pés, decolagem inicialmente próximo em coordenação 14, aciona 0133, controle na 2080. Está presente, uma 1895 para acionar. Golfo Mike. Livre táxi, chama na papá. 2740, decolada 08, 120, décima 8. Controle, 120, décima 8, bom trabalho, xereta. O azul não escuta? Azul, 2740, entendeu que é pra chamar um controle, 1208, é isso? O transponder correto é 0263. 0263, acionado, chamou 208, não é isso? 0263. Tá vendo uma confusão, gente? Eu podia repetir toda a instrução que foi dada ao 2740? Afirmo, a 0263, transponder. Acionado, 0263. Então, acione 0264. Agora sim, 208. Boa, 208. Gente, agora estamos fora, o Juliette, Quebec, Kilo, Quebec. Azul 2740, contato radar na decolagem, saída Conde, nível 150. Conde 150, a senhora autorizaria voar direto Conde, já cruzando 2600? Autorizado. Obrigado. Baixa cabeceira 35, mantenha a posição devido ao tráfego na curva, dono 0. Mike of Mike, vento no 60 graus, 079, chame fora do solo. Não por controle? Só no 41 confere chegada bom, se deixa mantém os 50. Vai Golf Mike, fora do solo 12, 1208. Obrigado. Fica até a terceira de turbulência. Livre decolagem de sono 7, no 60 graus, 079. Mike, Golf Mike, boa tarde. Permaneça a escuta do controle, ajuste no 0-4, confirme transpões. Sobrevoo na base da Gama. Sobrevoo onde? Na base da Gama, no 150. Sim, espera manter 500 pés, confirme. Sim. Ok, 500 pés, escuta do controle. No 9, correção. Evra, 2230, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12, do parte principal. Alfa, Juliette, remota 12, 2230. controle de Salvador, Juliette Flag Kilo, pronto para descida. Juliette Flag Kilo, ciência, autorizada a descida para os três trânsitos do local, reporta cruzando 13.500. Reporta na 3. Azul 40, 89 para o caso, 80, 2 horas e 40, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Monte Claro. É a corredora Chá, o nome é o país, escuta do controle, guardando a sanção 05. Tá, Wendy. Capitão Eco Sanguíneo, está ciente do tráfego 2 horas 4 milhas, mantendo 500 pés, Robson 44. Tá, boa tarde, Cali. Tem. Azul 4089 autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento no 40 graus 089. Autorizado a alinhar e decolar da 0, azul 4089. Papa Romeu Zulu, Mike Tango, audiência na escuta do controle, nível 095, forma ajuste na 014. Timber. Plano 227, esse era a identificação de chegada à mar e desse mantém o nível 050. Plano 227, 3/3, por favor. Solo 3296, puxa acionamento, posição 3. Autoridade, uma tarde, 3296. Camarada, tá. O trânsito está funcionando, né, para 3299? Afirmo. É o 313, para o Rio, 310, obrigado. Não acho que é a posição funcionada. Certo. Respeita a 3193, autorizado, que é a Bravo Golf Lima, nível 360. Da coluna 0, curva à direita, perfil de saída da EL, Leda após Voirume, Upper November 857 Aerovia, Munso após Conforme, 5126 é o Transponder 120, decimal 80, control. Ono, sem restrições, desça para 2.000 pés, direto Duna, autorizado LS, reporta no localizador. Prossiga. Soma 1.300, confirme. Autorizado. Livre extensão 085. Controle azul 4089. Prossiga. Autorizaria da presente voar direto Leda? Autorizado. Graças. Papa Tango Eco Tango Índia, reporte atingido 08, sempre e quando possível estimado de pouso. PS45, reporte atingido 085. Taxi 3206, 132 a bordo, 315. Alterna João Pessoa. Qual foi o B? 132. Ok, táxi autorizado via Índia no ponto de espera final em torno 8.95, 8.0 no passo. Bom, voltando 3.2.9. Índia 18.95, 1014, ajuda 3.2.9, obrigado, bom fim de semana. Então 3.1.9.3 autorizado, inicial push, chama pro táxi. Passarela 2230, cobre. O que é? Localizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem pistão a zero, curva direita. Perfil de saída, arbora após elefa, prossiga conforme a rota do plano. Acena 5144, controle 120, decimal 80. 1180, localizado com rota do plano, decolagem da 10, perfil da arbora, elefa, depois conformada do plano. 5144, 08, controle de saída, esse é o passageiro 2230. Correto, chama pronto para o push, passageiro 2230. Ok, confirmado. Na linha 320, boa tarde, sua identificação, desça nível de voo 070 via chegada a Mário. 07 via Mário, está na 320. Chanem 1141, atento a 1044, posição agora de 1 hora, afastado em 4 milhas, 1.000 pés, não interfira na sua aproximação. Negativo, 1041. Azul 4089, chame Recife em 125, decimal 1. Recife 1251, azul 4089, boa. Eu 3216. T32 e nomeia. Tem condições de alinhar a decolagem parada ao no zero? Afirmativo, nomeia. Precisa de alinhamento e decolagem parada ao no zero, vento 150 graus, 0 menor. Livre decolagem da 1-0, 3-2 e nomeia. 1-2-2-7, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do LS X-Ray da pista 10, reporte no curso do localizador, ajustado 1-0-1-4. Reportará no curso do localizador, 1-0-1-4. 1227, traço na sua posição de 3 horas a 9 milhas, abaixo a altura 1044, não interfira na sua aproximação. No 41 livre pulso, pistão no 0, no 40 graus, 0 menor. Livre pulso na 10, 0 no 41. T32 no meia, decolado 27, 1208. 208, muito obrigado, 32 no meia. 86 a bordo? Ah, sim, livre táxi até o ponto de espera da vista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 1-18, decimal 5, QNH 1-0 no 4, são 3, 1-9-3. 1-0 no 4, direita Índia. Via Momo 370, 3206. Controle Salvador, 2740, 0150, 1 minuto para quanto? Tempo para o controle? Azul 2740. Mantega 2740. Mantega 150. Tente azul D740, registro radar terminado, um minuto através de Conde, chame controle Aracaju na frequência 120.3, bom voo do pouso. Aracaju 1203, obrigado senhor, bom trabalho a todos. Mike Golf e Mike confirma, mantendo 1 no 1000 pés. Gente, o Mike Wolf, Mike, deixa para um no meu pé para interferir nas aproximações. Estabilizando o gol 1227. Gente, gol 1227, completo sinal do LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 1-8-9-5. Próxima direita, 121, decimal 9, só. Vamos lá, 3193, mantenha a ponte de espera. Mantenha a ponte de espera, 3193. Torre Salvador é o gol 1227. 1227. Ajuste centímetro no 04, agora chutarei. Agora vamos chutarei. 27. Eu chamei 141 no Alfa Juliette, portão 4. Mundo 24, desça para 2 no 6, autorizado o sinal do LS X-Ray da pista 10, aposta no curso localizador. Autorizado o LS X-Ray da 1-0. Então, 3216, negativo pro hoje, frutinho, mantém o perfil de saída. Corrido, autorizado o voado, apresente pro hoje, Cogbo. Cogbo, obrigado, de qualquer forma, 3216. Oceano R6320, vou na pro hoje, TAP. TAP 6320, graças. Oceano R6320, reautorizado a descida para nível de voo 050. Um 24, tráfego posição de 3 horas, 8 milhas, mantendo no meu pé, no meu 44, no interferência, na sua aproximação. 24, para o plano. Gente, Lima Alfa Romeo, confirma o horário do plano. Entendi, 1635, é isso? Sim, só um instante, Cosme. 193, ali, mantenha no zero. Chané 6320, desça 3000 pés, ajustado 1-0-4. 3000-4, 6320. 1-2-1, 1-9, correção, 1-2-17. Thank you. 140 graus, 069. Afirmando, 131, afirmando. Condor 2-4 estabilizando o localizador. Condor 2-4, complete sinal do LF X-Ray, chame torre 1 no 8.95. Torre 1895, Condor. Oi Salvador, bom dia, Condor 2-4, final do ILS X-Ray da 1-0, baixado e travado. Condor 2-4, ajuste, já chame 1-0-4, aguarde que está livre. Guardando pista livre com 1014, com 224. Alfa Romeo na escuta? Confirma o parte que se encontra? Pronto para cópia? Autorizado Valença, Uno Mil Pés, rota direta, decolagem da pista no 7, curva direita após, via corredor Axé. Transponder 0130, controle 120, decimal 8. 4 pouso, autorizado pista no 0, vento 120 graus, 059. Autorizado pouso, pista no 0, condor 24. 3193, decolagem 34, 1208. 208, 394, 393. Vento correto, Lima Alfa Romeo, confirma POB. Para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre, 18.95, Kenya H1, 014. A página após 2000, Valeira, 393, para o 360. Lima Alfa Romeo, livre acionamento, chama táxi. Mantendo 1 no 1000 pés, o Romeu 44, nem tem que chegar nessa aproximação. É, já tem dois anos. Centro Tango Índia, serviço radar terminado, 54 milhas no setor Oeste Salvador, autorizado levar a frequência para serviço de informação de voo e alerta, Recife, 1228, decimal 8. O 255, acione identificação. Autorizado descida nível de voo 110, via chegada Bonf. Via Bonf para 3805. Informação ótica no 7 para Guarulhos, por gentileza. São 3805, no portão 7, informação ótica confere. Aguarda, aguarda para cópia, prepara a saída da Eule da Motiva. Afirmativo, só na sua. Salvador, boa tarde, 2:06, 0:04. Azul 5076, número 2 para copy, informação Oscar. Já ótimo, número 4. 360. Chame a 6320, complexo 9LS X-Ray, chame em torre 198, decimal 95. 295. Confirma o bate destino, é militar ou VIP? Quando vai pro bate militar? Chanel 6315, acione identificação, desça a nível de voo 050, aguarde para programar. Aguarde 1255, reautorizado descida 4 mil pés, ajustado 1014. Pessoal 1255, desceu para 4 mil, 1014. Ativo. Chanel 6315, autorizado, a gente vai na programar. Mike Golf, Mike, prossiga. Estou entrando agora, veio o pé e já passou para o 5.7. É isso, Mike Golf, Mike. Do rumo, Mike Tango, confirme seu estimado de pouso. Foi chamado de 1725. 1725 3193, chame Recife, em 125, decimal 1. 324, cruzamento autorizado. 424, autorizado. Autorizado para Dona, agora 125. Chame 320, solo os 43, próxima à direita, chame 1219. Direito 2 na base, minha 3. De dona, boa na 2. Sim. Essa é a 6320, livrou. 6320, Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia. 076. Parelhaus autorizado via rota do plano nível 180. Decolagem da pista no zero, curva direita após, da EL, transição coral, pois coral segue visual conforme rota. Transponder 5147, controle 120, decimal 8. Correto, chama o próximo estacionamento. É a cópia do 3805, está firme, só um minuto para a cópia 3805, está em coordenação com o centro, não aguarde seu transponder. Combinado. Tá, está no pat 3, 076. Pat 3 autorizado, chama a também me atendendo na segunda na prioridade, toque. Toque, me atendendo. 1255, reautorizado a descida 2000 pés, autorizado final do procedimento de IES da 10, reposta no posto localizador. 1255, vem para 2000, autorizado IES da 10, como já tomará no localizador. Da Motiva. Transponder 5405, controle 120, decimal 8. Nível táxi, chama no ponto de espera da base. De mal pro meu. Estacionamento 226, remota 2. Remota 1 ou 2, autorizado, passarei 2230, chama táxi. Vou chamar. Papá Serra, sua identificação, mantenha a prioridade de Amã, autorizado descer a nível de voo 050. Prioridade Amã, 050, acionar da gente. Sander 63, 15, reautorizado, descida 3000 pés, ajuste 10014. Espera 3, 0014, Sander 63, 15. Sander 63, 50 minutos de autonomia, Salvador, Rural, Ternário. Confirma somente PLB? 9191. O azul 507 táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 e a parte 3 patiu na Índia, ponto de espera torno 18 decimal 95, NH 10014. Ele táxi parte 3 patiu na Índia, ponto de espera 1895, estado 104, azul 507 metros. Quase 5 minutos, Uno 964, sua identificação, autorizado descida a nível de voo 050, voo indo a preu 8 Duna, livre das restrições de velocidade e de altitude. Papa Romeu Zulu, Mike Tango, controle. Na escuta, TV Serviço será terminado 63, ligando no setor norte-nordeste de Salvador. Chame agora o controle de Aracaju na frequência 120.3, bom voo em Bocoso. Levamento correto. Modificação instante cópia. Outra 7 aguarda, TAM 3805. Bom, 2008, boa tarde, sem identificação, está em contato radar, afastado em 1,0 milhas no setor sudoeste de Salvador, foi na proa de mar e reposta no de descido. E para a nível de voo 060 Gudo, 008. 060 Gudo, chama pronto táxi. Passaredo passou, puxa a sala, chama táxi, 2805. Salvador, boa tarde, 5076 da Azul, pronto, não pode esperar da Mangiara. Azul 5076, autorizado a linha aérea decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 069. A linha decola no zero, Azul 5076. Sim, para o controle. Gol normal, 264, autorizado a linha aérea negativo, gol no 964, décimo, 0050, aguardando descida. Fala 050. NR63 no 5, desça 2006, autorizado ao final do procedimento LS-X3-10, reporte no curso localizador. Para 2000, vou reportar no localizador autorizado LS, NR63 no 5. No 1255, complete o final do procedimento com a torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95, bom, 2. Mega controle. Confirmei para pouso? Tem, chefe Matinho para pouso na outra brecha, reposta visual com o mesmo para o pouso. Gente, Mike, Wolf Mike. Time entrou no 0 no 4. No 0 no 4, aguarda a autorização, gol no 2. Para conquista, autorizado via rota do plano, nível 200. Decolagem da pista no zero, curva direita após arbor, eleva a saída, após eleva segue o pilor, após direto conquista. Transponder 5163, controle 120, décima 8. Correto, azul 9004, chama pronto, puxa assinamento no parte 3. Fala Salvador, voo no 397 para autorização, bom voo. Saída da El, após 2000 pés, autorizado voar direto coral. Afirmativo do via saída da El, após 2000 pés e 2000 pés, voa direto coral 5076 da Azul. Cabral, Serra Passal, autorizado via Pêssego no zero, por base, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva direita após, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5175, controle 120, décima 8. Confirma somente nível copiado. Nível 360 copiado, no 397 novo. correto, voo no 397, chama pronto, puxa acionamento. Tente reduzir a 2409. Beleza, 6315. Chamei a 6315, completo sinal do procedimento, chamei 2198-995. 6315, chamei a 6315. Solo 53, próxima à direita, 1211, corrigindo 2190. Direita 1219, boa noite. Oi, boa tarde, chama 6315 ILS, pista no zero. Chama 6315, chama no externo, machado travado, ajuste altímetro no 0 no 4. Tá falando, externo, machado travado, no 0 no 4, chama 6315. 3805-136. Pistão no 0, 180. 3805, confirma alternado e autonomia. Autonomia 3, 45, Galeão. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, Pátio 1 Índia, ponto de espera Torre 1, 1825, ajuste no 0. 1-4. Patango Vitor Kilo Delta, sem identificação. Kilo Delta, contato radar 74000 no setor da Maura Oeste de Salvador, desça até nível de voo 050 na proa de Amã para a chegada Amã. Livre pouso, pistão 0, chama 63, Amã. Parede 2260. Boa tarde, contato para a decolagem, suba e mantenha nível de voo 1-8-0 via saída árvore. Ok, sobe 1-8-0 na árvore, 2-2-3-0. Recupa a placa, confirme sua velocidade indicada. É 2-1-0. Gente. Voo 2008, reduzindo para 2209, está autorizado o vano para o editor. Eu vou manter então aqui a etapa, só para dar redução, senão vai ficar um pouquinho alto. Sente, então, o Gol 2008. Tem com 329, ainda não, né, cara? Copa Serra, reduza para 1809. Copa Serra, 1809. Está em condições visuais, poderia fazer a modificação e dar presente e seguir para a rotatória, se possível. E acertou a pouso 997. É para passear a plana IFR cancelado 1659, autorizado o vano abril da rotatória em descida para 1507. Toda a rotatória 1507. Azul 4196, acione identificação, desse nível de voo 050. Via chegada Mari. Quero que você quiser, via chegada Mari. Voo 964, autorizado o final do LS X-Ray, da pista 10, reporte no curso localizador. Autorizado, reporte da pista 964. 241 no meio, poderia voar direto a Duna? Mas o 41 no meio autorizado voar a Duna. Direto a Duna, 41 no meio, obrigado. A parede 2230 vai na proa de A de Alefa, na proa de Alefa. Sim, vou Alefa, 2230. Voo 2008, desça 3 mil pés. 2008. Damos elétrica 10 quilos, prossiga. Quem confirma em solicitado, elétrica 10 quilos? Tente 1 no 05, Juliette bem quilo, suba inicialmente para 050. Sítio autorizado via pêndulo 17, nível 330. Decolagem na pista no zero, curva à esquerda após saída Pulca, Jamo, Caju. Transponder 5160, controle 120, décima 8. Sou Salvador, Dona 964, ILS, Dona 0. Dona 964, ponto autorizado, pista no 0, 120 graus, 069, 17 no 0 no carro. Eu repouso na 10, 0904, agora 964. 3805, decolado aos 1700, chame controle em 120 decimal 8. 208, boa tarde. Controle, uma boa, 3805, coração, vai passar mil pés na dial. É ponte número 3. Do 9004, parte 3, autorizado, chama táxi. Chamaram para o táxi, ó, do 9004. Eu. Perfil da Dael. Ingressão de 10, portão 1, na caneta 315. Seleção 3805? Na 3805, prossiga. Tem alguma proa mais adiante que a senhora pode me autorizar, por gentileza? Na 3805, autorizado, vou na proa de Leda. Leda, obrigado. Cadê que eu vou reautorizar a subida a nível de voo 080? Confirma o horário do plano. Temerosa Whisky, confirma o horário do plano. O 2008, completo final do procedimento, transmissor em 198, decimal 95. 2809, obrigado, boa tarde. Azul 5076, autorizado, vá na proa de Ucovi.